Bem-vindos a mais um show da Sociedade Secreta dos Magrinhos, edição especial em busca da palavra-chave e das bagas perdidas. Com muito orgulho que eu trago aqui no palco, Forage The Kid. Opa, opa, boa noite, boa noite, boa noite. Forage, quem você escolhe pra te ajudar nesse jogo? Chamar amigo meu que tá sempre comigo, camarada, sempre do meu lado em todos os momentos da minha vida, Baby Beef. Abram alas para Baby Beef The Kid. Opa, opa, cuévia, cuévia, tranquilo, pira, é nóis, magnóis que renda. Menos papo e muito jogo. Vamos à primeira pergunta. Valendo 10 mil reais e uma garrafa de vodka. Pronto, Forage? Pronto. Pronto, Baby Beef? Pronto, pronto. Podem começar. 2012. É, fim do mundo? Não, Kama Sutra. Que tem a ver, cara? Coisa interrompida. Já sei, o mundo se acabando em sexo. Pou, pou, pou, certa resposta. Próxima fase, valendo 100 mil reais, 7 garrafas de tequila e uma coleção com mais de 1000 pontas. Pronto? É, Ivan Uzi. Power Ranger. Não, não, Meleca. Meleca? Ramiro. Ah, catarro de macaco resinado. Parabéns, você foi para a pergunta final. Valendo 1 milhão de reais, mais um kit de aulas práticas de como se tornar um cachaceiro com Little George, uma casa própria na Cacimba do Padre com Home Grow e mais 10 mil em compras no nosso coffee shop. Está pronto, Forage? Tô pronto. A pergunta é... quem reina? Ah, essa é fácil, parceiro. Quem reina? Nós que reina, piranha. Pou, pou, pou! Forage, Baby Beef, que seja, seus filha da puta. Vocês já acabaram de ganhar The Sociedade Secreta of the Magrinho Show. Transmissão encerrada. Fiquem com os comerciais. Ô, Chino, para de andar de skate e vem almoçar, menino. Tô sem fome, mãe. Ah, menino. Ei, dona de casa, chegou a solução para abrir o apetite do seu filho. Hidropônico Fontoura. O apetite do seu filho jamais será o mesmo. Ouça o que as mamães que compraram têm a dizer. Nossa, Nissim, o menino era magro que só. Agora o menino quer saber de parar de comer. Toda hora vem na cozinha. É larica pra lá, larica pra cá. Esse hidropônico é uma benção, meu Deus. Ei, mamãe, você não vai ficar fora dessa, vai? Hidropônico Fontoura.